Quantas vezes o travesseiro já molhei, só Deus sabe, mas ninguém. Só Deus sabe quantas vezes procurei alguém para desabafar, mas não encontrei. E voltei. Só Deus sabe a minha história na real. Sabe o começo, sabe o meio. Chorar, entende bem minhas fraquezas. Ele vem.